Para você viver melhor o climatério e a menopausa, deve-se compreender que esta é uma fase normal da vida de toda mulher. Como a expectativa de vida das mulheres para este novo século é mais de 80 anos, existe preocupação crescente acerca da qualidade de vida. Imagine só quando a mulher chega na menopausa, que é em torno de 50 anos. Restam-lhe ainda 30 anos de vida, ou seja, um terço de sua vida irá transcorrer nesta nova fase. Para poder desfrutar desta maior longevidade, você deve começar a se cuidar desde já. Não esqueça que o melhor remédio é a prevenção. O risco de algumas doenças aumenta com a idade, e medidas preventivas podem evitá-las ou atenuá-las. Aqui, apresentaremos conceitos básicos sobre esta fase e como a terapia de reposição hormonal, dieta alimentar equilibrada e exercícios físicos podem contribuir na melhora de sua qualidade de vida.